Deus, tá doendo, mas não vou parar. Tô sofrendo, mas vou adorar. É melhor eu quebrar em tuas mãos. Meu Deus, não entendo o seu trabalhar, mas eu sei que é pra me mudar. Eu aceito a sua repreensão. Ó Deus, tu sabes bem quem eu sou e conheces o meu interior. Eu sou tão frágil, me faça melhor. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Podes mudar o meu ser, mas faça de mim sua imagem, Senhor. Tu és o oleiro. Oh,